Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. É o arranque da Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica, música do mundo e muito mais. Tenho comigo no estúdio Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta Encantada de hoje precisamente com uma escolha tua. Abrimos com o quê? Abrimos com Arcísia, com o tema White Panther, um tema num álbum de prensagem privada de 1972, mas que foi reencontrado por Paul Major dos Endless Boogie, que compilou em formato disco e também num livro vários temas de várias bandas entre 1958 e 1992. Estou a falar da coletânea Enjoy the Experience, Homemade Recordings. Agora, na Floresta Encantada, uma viagem até 1968, foi nesse ano que os After Tea editaram um dos seus singles mais famosos. Os After Tea é uma banda holandesa, mas que surge após o final de um outro grupo, os T7, esses formados em 1967. O grupo depois separou-se e uma das bandas a que deu origem foram precisamente os After Tea. Em 1968, o single de pop psicadélica We Will Be There After Tea. Take you to a place with mountains set with lace, a place where we can find jelly beans and wine. We will drink from golden cups so very old. We can dance to time, chant verses that I'm rhyme. Watch now, carefully follow me. We will be there. I know, but I don't mind, 'cause I'm searching for real love. A Floresta Encantada, nestes últimos minutos, uma viagem pela Holanda. Primeiro estivemos com os After Tea, o single de 1968, We Will Be There After Tea. Entretanto, outra banda holandesa, esta escolhida pela Ana Farinha. Ana, o que é que trouxeste à Floresta Encantada? É uma banda dos Países Baixos, mas que estava em altas aqui em 1968. Estou a falar dos Group 1850, com o tema Little Fly, uma música que está ali nos territórios da psicadelia, da trip, dos ácidos, muito provavelmente, e que também faz ali algumas experimentações na eletrónica e que dá talvez ali um pulinho ao classic rock. Agora, vamos viajar para a Califórnia, para São Francisco, onde Alexander Lee Spence ganhou o nome como guitarrista dos Moby Grape. Ele é canadiano, mas cresceu depois nos Estados Unidos. E Skip Spence, para além de ter participado nos Moby Grape, foi também o primeiro baterista do Jefferson Airplane. Participou também nos Quicksilver Messenger Service, ou seja, tem ali um grande impacto na cena psicadélica de São Francisco. Ele editou um álbum a solo antes de se retirar por completo da música, em 1969, o álbum Or, e é esse disco que vamos agora na Floresta Encantada. Tell me your lies. Two-time I'm looking right in your eyes. Mama, don't you two-time me. 'Cause if you need to, you can bet your life I'm using free. Two-time woman, don't tell me your lies. Two-time woman, don't tell me those lies. I hear your voice, but I'm looking right in your eyes. A Floresta Encantada, primeiro com Skip Spence, em 1969, no álbum que ele editou em nome próprio, Or, escutámos a faixa Little Hands, para este nome muito associado ao psicadelismo na zona de São Francisco. Ele esteve nos Moby Grape, uma banda que teve relativo sucesso na época, nesta fase do psicadelismo californiano. Depois de Skip Spence na Floresta Encantada, uma escolha da Ana Farinha. O que é que passou agora? Uma escolha que vai ali mais parar ao blues rock britânico, com os Ten Years After, o quarteto que lançou o álbum Shhh em 1969, e ouvimos o tema Two Time Mama. Vamos só recuperar o nome do disco, é Shhh. Será relativamente fácil de encontrar, pesquisar quem quiser. Vamos seguir agora com Brian Eno, o ex-elemento dos Roxy Music, fez os dois primeiros álbuns com os Roxy Music como teclista e manipulador de sons. Na sua carreira a solo há um disco, pelo menos para mim, um dos discos fundamentais e um dos meus álbuns de sempre. Em 1975 editou o terceiro disco, Another Green World, com vários convidados, como por exemplo Phil Collins, John Cale ou Robert Fripp. E vamos ficar com o tema Golden Hours, e eu destaco ali no meio um solo a cargo de Robert Fripp nesta música de Brian Eno. Thank you. I've seen the evening slide away, watching the signs taking over from the fading day. I've seen the evening slide away, watching the signs taking over from the fading day. Floresta Encantada, primeiro regresso a um disco fundamental, em 1975, o terceiro de Brian Eno, Another Green World. Escutámos a faixa Golden Hours para este terceiro registro de Eno. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinha. E Ana, a seguir ao Brian Eno, o que é que passou? Charlotte Walters, a francesa, com o tema Angel of Sin, um single, e o lado A de um single de 1969, que foi composto pela irmã Chloe Walters e também Etienne Rodagil. Agora, a Floresta Encantada viaja para a Alemanha, momento krautrock a cargo do Scan, uma das mais influentes e importantes bandas do rock alemão dos anos 70. Em 1971, editou um dos seus discos mais famosos, também o terceiro álbum deles, um álbum duplo, o registro Tago Mago, o primeiro a contar com a voz de Damo Suzuki, o vocalista que iria ser um nome muito importante no percurso do Scan. E vamos ouvir uma música que ocupa todo o lado A do segundo LP deste Tago Mago do Scan. Vamos ouvir a faixa Hallelujah, o Scan na Floresta Encantada. Yeah. She was bells ringing from the church to far. That was never there. Imagine I'm in heaven, but it is a hell. Sun is drying out my brain, but smiling's connections are my pain. A Floresta Encantada, e primeiro com 18 minutos de Canon, uma faixa que ocupa toda uma face do vinil. Escutámos o tema Hallelujah para o álbum duplo que os Can editaram em 1971, o registro Tago Mago, e que foi o primeiro a contar com a voz de Damo Suzuki. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha e cruzámos estas duas músicas, os 18 minutos dos Can, Ana, com uma música dos Scorpions, que tiveste vergonha de dizer. Tive Scorpions. Tive um bocado de vergonha. De qualquer forma, não foi combinado, porque há pouco passámos duas bandas holandesas e agora duas bandas alemãs. Pois foi. Aqui, com o tema I'm Going Mad, dos Scorpions, em 1972, o primeiro álbum da banda, o álbum Lonesome Crow, e aqui os Scorpions a dar uns acordes à loucura de 1972 na Alemanha. E aqui talvez com um som também próximo do krautrock mais experimental que se fazia na época, os Scorpions a abraçar um percurso mais hard rock. Mas já estão ali. E já com o seu fio de azeite. Exatamente, ali à mistura. A escorrer. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada de hoje, ainda é tempo para ouvirmos uma das faixas do segundo álbum dos Moody Blues, o álbum Days of Future Past, uma das grandes obras-primas do psicadelismo britânico. Foi, na verdade, uma encomenda da editora Derham para testar um novo sistema de som, e os Moody Blues acabaram por fazer um disco que ficou para sempre associado às grandes inovações tecnológicas da época, muito comparado a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É um disco todo ele de seguida, todo misturado, com as canções todas misturadas. Vamos ouvir um segmento que se chama Evening, The Sunset, Twilight Time, os Moody Blues na Floresta Encantada, no álbum Days of Future Past, de 1967. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. mystery and the jar is by the sun's rays every day. Take a look out there, planets everywhere. Shadows on the ground never make a sound, fading away in the sunset. Night has now become day for everyone. I can see it all from this great height. I can feel the sun slipping out of sight, and the world still goes on through the